Antena Web Informação com Sara Freixo. Boa noite, sejam bem-vindos ao Antena Web Informação. Pedro Passos Coelho falava num seminário internacional sobre segurança na reitoria da Universidade Nova de Lisboa, quando um grupo de estudantes levantou um cartaz com as palavras "Demite-te, Passos". O chefe de segurança tentou que os alunos baixassem a faixa, mas Pedro Passos Coelho acabou por pedir que deixasse os alunos expressarem-se livremente. Os estivadores vão ser obrigados a cumprir mais uma hora de serviços mínimos durante a greve, que dura até 24 de dezembro. O ministro da Economia decretou que os estivadores devem trabalhar 3 horas por dia, de forma a escoar todos os produtos que saem dos portos portugueses. Os estivadores estão em greve desde agosto e, por causa disso, a importância do porto de Lisboa para as exportações e para a economia portuguesa caiu dos 18% para os 12%. O ex-diretor de informação da RTP disse hoje no Parlamento que a sua demissão foi um caso de saneamento político. Nuno Santos afirma que saiu porque a informação do canal público não estava a ser do agrado do governo. Aos deputados, o ex-diretor de informação do canal público garantiu que não deu qualquer tipo de autorização para visionamento e menos ainda para cópia das imagens do dia 14 de novembro, a quando dos confrontos no Parlamento. O presidente da RTP, por seu lado, garantiu que não houve qualquer purga na estação pública. Alberto da Ponte disse que a demissão de Nuno Santos é a prova da sua culpa e garante que em nenhuma circunstância sofreu pressões do governo para demitir pessoas na RTP. O número de compras com cartões multibanco caiu 12% através dos terminais automáticos. A queda foi de 9% no início da época natalícia. A NATO está a preparar uma redução de infraestruturas e de pessoal e a base da Aliança Atlântica em Oeiras vai ser desativada já dia 18 de dezembro. Vários outros comandos militares e agências da NATO vão ser encerrados e os recursos humanos deverão sofrer uma redução de 13 mil para 9 mil pessoas. Nas Filipinas, já morreram 274 pessoas devido à passagem do tufão Bofa. Centenas de pessoas estão ainda desaparecidas. Ontem, a tempestade atingiu a ilha de Mindanao, com ventos de 210 km por hora, que arrancaram árvores e destruíram milhares de habitações. Só nas cidades de Moncayo e New Bataan morreram 253 pessoas. Os meteorologistas esperam que o tufão deixe as Filipinas até sexta-feira. Os confrontos entre apoiantes do presidente egípcio e os seus opositores causaram já dezenas de feridos. A Irmandade Muçulmana convocou os apoiantes de Mohamed Morsi para defenderem o presidente, mas a oposição diz que o presidente já não tem legitimidade. Desde terça-feira, cerca de 300 manifestantes concentraram-se na Praça Tahrir em protesto contra o novo documento que aprova os poderes absolutos do presidente egípcio. Esta quarta-feira envolveram-se em confrontos com os apoiantes de Mohamed Morsi, que saíram à rua a pedido da Irmandade Muçulmana para declarar que estão a favor do presidente egípcio. O Benfica joga hoje com o Barcelona numa partida a contar para a Liga dos Campeões. Os encarnados têm que vencer ou pelo menos fazer o mesmo resultado do jogo Celtic-Spartak, que também acontece esta quarta-feira. Jorge Jesus não pode contar com Carlos Martins, Sálvio, Pablo Aimar e Melgarejo, que se lesionou no treino de adaptação ao relvado do estádio do Barcelona. O Porto perdeu com o Paris Saint-Germain por 2-1 ontem em França e não conseguiu manter o primeiro lugar do grupo, embora já estivesse apurado para a próxima fase da Liga dos Campeões. O PSG marcou primeiro e o Porto conseguiu empatar ainda antes do fim da primeira parte, mas no segundo tempo o PSG marcou de novo e impôs uma derrota aos dragões. Ontem, a seleção feminina de futsal venceu a Venezuela por 10-1 na segunda ronda do Grupo A do Mundial de Futsal, que decorre em Oliveira de Azeméis. A equipa das Quinas foi para o intervalo a vencer por 5-0, com golos de Sofia Vieira, Maria Martins, Sofia Martins, Juliana Sousa e Ana Azevedo. Na segunda parte, a seleção portuguesa marcou mais 5 golos, desta vez por Juliana Sousa, Ana Azevedo, Sara Fatia e 2 golos de Maria Martins. Amanhã, Portugal enfrenta o Brasil. Foi mais um Antena Web Informação. Amanhã estou de volta e conto consigo. Boa noite.